Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Bom dia, interneticos! Voltamos com mais um Jurassic Combo. Olha que bonitinho! Esse quem vos fala é o Calaveira e está comigo aqui o Brunão. E aí, galera, nesse momento que estamos falando que este programa está indo ao ar, eu estou na Disneylândia! Cara, isso é tão nos 80, né, meu? Eu e o polegar vermelho, velho. Tamo lá. E olha só. Estreando, rompendo seu ímen, rompendo seu pequeno cabaço, está conosco aqui o Miote. É, hoje a internet deixou o trabalho. A internet não, as vacas, né? É, as vacas, as né? Vacas, mas, Miote, né? Ninguém mandou você trabalhar aí, entendeu? No interior do Acre, velho. Sei no lá, rural, Rondônia, na zona rural, né, velho? Na Guiana Francesa. Vocês perceberam que não se tem notícias da Guiana Francesa, velho? Vocês já ouviram não alguma mesmo, notícia né? Isso aconteceu na Guiana Francesa? Não, mas o que que acontece na Guiana Francesa? Não tem ninguém lá, é velho. A Guiana Francesa? Onde é isso? Cara, Guiana Francesa, ou Guiana Francesa, é aquele pedacinho que fica em cima do Brasil nos mapas de geografia. Eu me lembro muito bem. Guiana Francesa, Suriname? Suriname é do lado. É do lado. Porque cara, tinha um negócio desse aí que tinha dois nomes, né? Então, tinha Guiana e a Guiana Francesa e Suriname. Ah, é? O Suriname tá entre a Guiana e a Guiana Francesa. Que pariu. Caralho, isso é da época do mameluco, velho. Olha, isso não é um termo pejorativo, internet. Os mameluco era a designação que se dava entre a mistura do negro e do índio. Cara, uma vez num antigo emprego meu tinha uma mulher. A supervisora inventou de colocar as fotos do pessoal que trabalhava lá no telemarketing e dos parceiros, né? E dos familiares também. Aí tinha. Lembra da. Lembro. Cara, aí ela levou a foto do marido dela, velho. Eu virei. Eu me lembro disso até hoje. Ela botou a foto do marido dela. Eu cheguei na sala do supervisor. Eu olhei pra ela e falei: caralho, cara. Ela, quem foi o marido? É um mameluco, velho. Minha irmã, você tá uma merda. Ah, vamos lá. Mas isso não é notícia bizarra. Isso é só uma convicção bizarra minha. What I have to do to make you love me too. Olha lá, primeira notícia bizarra. Vou deixar pro Miote falar, porque ele tá debutando no Jurassic Combo. Então vai lá, Miote, dá a primeira notícia bizarra. Não, então eu já vou falar da escrota mesmo. Que isso, Miote? Já começa com palavrão, Miote. Não, essa aqui é muito escrota. Miote, essa aqui eu já te falei. Não fala dessa não, velho. Tem que falar, até essa aqui tem que falar. Mês passado o Lucas vai falar, vai mijar na cara. Porra, olha o mijar na boca, olha o nível, velho. Vamos até o nível. Anfíbio em formato de cobra parece uma... Peraí. Na verdade, o título, esse título não tava no site, não. Esse título não tava no site. Esse título, quando eu achei a matéria, era assim: nova espécie de anfíbio é encontrada em Roraima, sei lá, uma parada dessa. Só que quando eu abri a notícia, velho, que eu vi a foto do bicho, cara, parece uma p, uma manjiroba, uma jeba, um c. É aquela daqueles negão mesmo de filme pornô, aquela que tem os caras com uns 50 nojo, centímetros. Que velho. Puta que pariu. Gente, olha só, internet. Imagina uma perereca. Perereca dessas de banheiro, né? Meio translúcida, assim. Sim, melequenta, sim. Meio escrota, que ela não tem, que a pele é meio enrugada, assim, que é um negócio meio nojento, sim, né? Sim, que ela sim, é meio sim. Úmida. Pois é. Agora você multiplica a perereca, que é pequenininha, por uma manjiroba, velho, do tamanho da o Kid Bengala. Cara, eu vou falar pra vocês o seguinte. Você que tá escutando isso não tá vendo a foto da p***. Pega um pinto grande, molheço, dá uma chinelada na cabeça dele. Aí. É isso aí. Cara, eu vou te falar que essa notícia me traumatizou tanto, velho. Por quê, cara? Eu hoje não consigo abrir essa notícia pra olhar de novo, velho. Que eu acho muito nojento essa porra. Eu curti. Mas você curte essas coisas, bicho. Não, é uma notícia... No site, tá, foi uma das mais visitadas da semana. Isso. E ela foi recomendada no Facebook por 18 mil pessoas. Cara, o melhor são os comentários da notícia, velho. Imagina. Vamos lá, vamos aos comentários das notícias. Aqui, ó. Esse é o temido papacu da cabeça roxa. Muito conhecido pelos ribeirinhos da região amazônica que tomam banho nus nos rios e são atacados por ele. O animal é atraído pelas secreções do reto e normalmente causa graves lesões em seu ataque. Ó, o tal de Clóvis aqui falou... Faltou dizer que quando é tocado de maneira rápida e repetida, ele espelha um líquido amarelado como forma de defesa traiçoeiro bicho. Traiçoeiro bicho. Clóvis, vai no médico, filho. Não é amarelado, não. Tá infeccionado isso aí. Cara, mas a notícia continua, né? Porque já tá aqui, pedidos... tá aqui, ó. Bem aqui no finalzinho da notícia aqui, olha. Animal já é o mais solicitado por mulheres solteiras no Rio de Janeiro. O nome científico dela vai ser Fumos Largos de Índios. Cara, pra quem tá vendo isso, velho... Gente, é uma... Mas assim, em proporções épicas... Cara, Mulher Melão, inclusive, já se... Tá, que eu tô vendo aqui nos comentários, ó. Mulher Melão disse, tira o olho que essa já é minha. Tem uma menina que botou nos comentários assim, na primeira foto tá mole, na segunda tá duro. É que tipo de que tem experiência, né? Cara, a próxima notícia é inusitada, também tem a ver com... Ah, tá. Sexo. Essa é inusitada, porque a isso. Anterior é super comum. Você achar tem uma a ver aquática. Com sexo e sexualidade, né? Qual é a notícia? No caso. Presidiário escondia 30 itens no ânus. 30 itens no ânus. Tava largo, hein, meu querido? Pois alguém neste programa, que não vou dizer quem é, virou pra mim ao ler essa notícia e falou, é pouco. Não, mas peraí, tem que falar o que é. Tá vendo? Olha os itens que ele fez. Já se pronunciou a pessoa. Cara, olha só, um presidiário nos Estados Unidos foi descoberto com 30 itens dentro de uma camisinha enfiada em seu ônibus. Peraí, primeiro a gente tem que analisar o seguinte. São 30 itens dentro de uma camisinha. Camisinha do Kid Bengala, né? Tudo bem, começa por aí. Mas beleza, continua. Os carcereiros descobriram o material durante uma inspeção de rotina. E acharam estranho ele tá andando envergado. Aí viraram pra ele e falaram assim, pequeno presidiário, venha cá, abaixe-se. Aí no que o cara abaixou, só escutou aquele barulho assim. Pum! Não, o melhor não é isso. Eles estavam fazendo a revista nas celas, mandou todo mundo tirar a roupa e perceberam a ponta da camisinha saindo do c*** dele. Entendeu? E aí neguinho começou a puxar, velho. Não parava de puxar. Tipo mágico, dentro... né? Sabe mágico quando vai tirando o lenço isso. Dentro da boca? Isso. Só que tinha 30 objetos dentro da camisinha, cara. Vamos aos objetos. 17 comprimidos analgésicos. Um cigarro que devia estar meio chulado. Uma seringa com agulha. Com agulha. E com a tampinha da agulha, ainda tem isso. Caralho, velho. 6 fósforos, 1 protetor labial, né? É, pra não ficar com os grandes lábios do c*** ressecado, tá certo. Uma pedra. uma pedra. Isso. Peraí. Uma pedra cascalho, pedra. Isso, o cara, é uma o pedra. Cara pra arredondar 30, que ele não gosta de trabalhar com números quebrados, eu vou botar essa pedrinha. É, eu não vou ler todos os itens, até porque não catalogaram tudo. Mas o último tudo, vale, né? O último vale. Não, olha só, ainda tinha um recibo de farmácia e um cupom de desconto, velho. De que, porra? Eu vou falar pra vocês que eu sempre ando com o cupom de desconto do cara, vai que, né? Meu bom, Miote. Pode falar. E aí, tu já botou alguma coisa no c***? Não, aí não rola não. Eu falei no início da matéria que alguém neste programa tinha se referido falando que o número de objetos era pouco. Digo quem era essa pessoa. Miote, seu silêncio é entrega tudo. O Bruno é coincidência. Oxi, velho. Não fui eu não, velho. Vai tomar no c***. Oxi. Cara, silêncio. A pergunta era pro Miote. Eu você não, falou, eu não, Miote, eu não. Miote não sei o quê. Eu fiquei quieto porque eu não sou Miote, porra. Próxima notícia. Essa é nova, essa tá no YouTube. E vocês vão acompanhar com a gente agora. O que, que aconteceu? Eu vou dar o plot inicial pra vocês. Cara, na verdade eu acho que você tinha que começar essa notícia falando o seguinte. O quê? A televisão brasileira é uma coisa assim impressionante, né, bicho? Cara, televisão... Que tá virando um circo total, né, cara? Ah, mas já é há muito tempo, né, filho? Não, televisão... mas tá terminando de virar agora. Mas você tira pelo fato da televisão brasileira o programa de maior audiência... Um dos programas de maior audiência é o Zorra Total. Pois é. Uma televisão brasileira, uma televisão de um país que permite Brito Júnior tá apresentando alguma coisa, velho. Cuidado, você não vai ser chamado pra ir na Fazenda, hein? Ah, velho, eu ia, sério mesmo. Nossa, imagina o Bruno na Fazenda, meu. Eu ia, velho. Cara, eu ia. E eu ia ser nível Tel Becker, velho. Eu ia escrotizar pra caralho, velho. Eu ia tomar banho pelado, eu não ia ter... Porra, eu tava nem aí, cara. Cara, o programa tá certo. Olha, depois de Gretchen mostrando suas, né, cicatrizes de guerra, depois dela passando a tocha pra Vivi Araújo, tu ia ser o único camarada na Terra que ia conseguir tirar aquela merda do ar. Parabéns, velho. Olha, campanha internet aí. Brunão para a Fazenda. Brunão para a Fazenda. Cara, eu juro pra você, eu ia pra Fazenda e eu ia, cara, eu só ia andar pelado, cara, eu ia... Cara, é um nível, cara. Só de pensar nisso, é um nível de escrotidão tal, que eu fico pensando que o Odir Macedo, se visse isso, ia virar teu. Eu não acredito mais em Deus, devolve dinheiro pra todo mundo. Cara, eu ia ganhar o prêmio em uma semana, porque eles não iam ter coragem de me mandar embora, entendeu? Porque, pô, você... Ah, não pode ficar pelado. Quer dizer que eu posso tomar banho, mas não posso ficar pelado na televisão. Não, faz isso não. Eu ia ganhar esse prêmio de 2 milhões em uma semana. Porque eu ia ficar pelado o tempo todo, eles iam ter que tirar essa porra do ar. E eu ia ser declarado campeão dessa merda. Eu te rogo. Faça isso não, por favor. Vamos à notícia. No programa Altas Horas, da Velhinha Groisman, vinculado no dia 4 de 2012... Serginho Groisman, inclusive, né, bicho? Será que não existe plano de aposentadoria compulsória, não, na Globo? Coitado, velho. Ele tá... Eu acho que ele se diverte nessa porra. Não, porra. Eu tenho um programa na televisão também, me divertir as pampas. Chega um momento na vida em que você deve dizer basta, né? Serginho Groisman, de jeito, tá parecendo o Shell do envelhecido, né? Mas, enfim. Programa Altas Horas, do dia 4/8/2012. Uma garotinha, que vocês vão escutar aí agora, fez exatamente essa pergunta. Aqui desse lado, ali. Ali, que não foi ainda. Ok. Bom, a minha tia. Sensacional. A minha tia perguntou. Ela pediu pra perguntar ou perguntou pra você? Ela pediu pra eu perguntar. Porque quando ejaculou na boca dela, o gosto... Ai, Ok, sua tia, vai lá. Bom, a minha tia perguntou por que quando ejaculou na boca dela, no caso, o marido dela. O, ah, Golos... o marido, quando, é, o, quando marido, o marido... Isso, meu tio. É, o gosto demora pra sair depois de algumas horas e tal. Tá, olha... O esperma tem um gosto mesmo, né? É, tem o seu gosto ali característico. Então, ela falou que às vezes é doce e às vezes é salgado. Aí agora eu não sei. Entendeu? Juliano, um tempo. Exato. Ótima essa pergunta. Tem que saber se é antes do almoço, depois da sobremesa, no café da manhã. Deus, espera. Vamos lá. Olha, quando você acha que tudo já foi perguntado, você vê que a gente não sabe nada. É isso aí. Vai, olha, lá. Vamos lá. É, o gosto do esperma vai alterar um pouquinho, né? Pode alterar um pouquinho. Às vezes tem a ver, sim, com cada... parceiro, né? Mas mesmo parceiro, em geral, o esperma tem sempre o mesmo gosto. E dele ficar aí no, esse gosto na boca tem a ver com, né? Com é o gosto característico dele. Agora, a gente, tudo bem, a sua tia casada com seu tio, né? Então é um casal que a gente imagine, né? Que tá aí tudo em dia com os exames, tudo bonitinho, tudo direitinho. Então até dá pra ter aí uma relação sexual com a presença do esperma na boca. Mas a gente, quem tiver aí se relacionando, né? Use camisinha, vai direto. É isso aí. Usa camisinha. Tem que usar, não dá. É isso. Não, ok, dá. Laura, muito obrigado pela tua vinda. A garota fala que a tia mandou perguntar por que, que quando ejaculam na boca dela, às vezes ela sente o gosto meio amargo, às vezes meio adocicado, e por que, que demora pra sair o gosto da boca. Pois é. Miote, por que não, que não, sai dessa porra? Não é porra nenhuma. Ah, porra. Vamos ao nosso especialista. Ah, vamos ao nosso especialista. Miote, não, por porra, que demora pra sair o... Fica nervosinho, não. Assim você se entrega. Ai, cara, mas é muito... É, cara, é muito desprendimento, né, velho? A pessoa ir na televisão e fazer uma pergunta dessa, cara. Cara, mas a garota que fez essa pergunta, ela tá do nível que tá botando vídeo no X-Video, transando com namorado e tá dando. E tá mandando as amigas irem lá e curtindo o Facebook. Cara, a juventude tá f***, né? É muita informação, porque hoje você tem acesso à internet a qualquer coisa que tem aí. E falta de freio, né, velho? Mas eu achei pertinente a pergunta da garota. Eu só acho que é meio complicado, porque assim, no vídeo eles até falam, olha, cuidado, né? Isso, porque vale ressaltar que sexo oral transmite, né? AIDS. Então, isso, você transmite AIDS e outras não doenças AIDS, sexualmente, pô, transmissíveis. Isso, né? Isso, mas a AIDS acho outros que é mais delicada, né? Mas é, você... mais temida, né? Isso, você... Mas é complicado, então, gente, ó, você que tá ouvindo, por favor, use camisinha, tá? Você... Seja qual for a sua sexualidade... Né? Seja qual for o seu a sua seu orientação gosto, sexual. Isso, orientação sexual, sempre use camisinha, tá? Só faça sexo com alguém que você conhece, né? E mesmo assim use camisinha, porque o negócio é sério, o negócio é sério. É, tá? não, é verdade, é o suco gástrico, ele não mata o vírus da AIDS. Então, você internético que gosta de dar uma mamada, é, não, dizia, se tiver ferida na boca, já transmite, cara, é complicado. Já dizia Mr. Catra, uma mamada não se nega a ninguém. Eu um boquete, estou... um copo d'água não se nega a ninguém. Eu botei um adesivo no meu carro, velho. Botou? Botei, uma mamada não se nega a ninguém. Já surtiu efeito, não? Altas. Mas não... Gosto de trilha sonora. Mas é, cara, agora sim, o que que deve ter, o que que esse cara... Eu não sei nem o que que eu vou comentar nesse jogo, por que que tem um gosto diferente? Eu falaria, eu se fosse a velhinha Groisman, eu viraria pra menina e falaria assim, olha filha, depende por onde essa p*** andou, se for anfíbia, mais do que natural dela tá meio salgada. Isso. Agora tá meio doce, porra, sei lá. Tá meio doce, cara... cuidado que você pode estar chupando o pau do Willy Wonka, minha filha. Então, caralho, cuidado. O pior dos Lupa Lumpas, né? Eu vou recorrer ao nosso especialista de nome. Nosso especialista, Miotti. No in-off, você tinha dito que te confessaram uma coisa. O que que te confessaram? Tinha gosto de quê? Falaram que tem gosto e cheiro de água sanitária. Mas não é o meu não, c***o. Falaram pra mim, com a amiga minha que falou. Olha, você que não é o Miotti... Se você tem uma namorada, se você tem um namorado que tá falando que teu pau tá com gosto de água sanitária, filho, corre! Toma banho. Corre que essa merda... Vai corre cair. Que... Corre! Corre que essa porra vai cair, velho. Sério mesmo. Quando é que é? Como é que é a palavra quando um membro tá caindo, velho? Tá necrosando. Isso! Corre que tá necrosando! Gosto de, repito! Gosto de pau. Gosto de pau não! Gosto de porra! Que tem gosto de água sanitária! Não é normal! A gente não. Eu tentei outro dia alvejar minhas roupas aqui com porra. Primeiro que eu levei 3 anos pra encher um balde. Já começa. Tá louco, o velho. Erro já tá aí. Não deu certo. Ficou tudo amarelado. Tá louco. Caralho. É bom pra engomar. Olha essa notícia. Essa é foda, hein? Motéis vendiam cenas íntimas de clientes brasileiros para sites pornográficos na Rússia. Caraca. É, inclusive, Miotti, leia toda a notícia. Você não tá lendo toda a notícia, você tá sendo moleque. Leia toda a notícia. Toda a notícia? Isso, tem um final aqui. Miotti é tido como herói na Rússia. Bota aí, Miotti. Você não tá falando isso, não tá dando crédito. Miotti, peraí, você leu errado, hein? Miotti e seu namorado. Cara, Miotti conhecido na Rússia como o elo perdido, olha a coincidência. Porque nu essa porra parece um chimpanzé. O nome do tipo. É uma série de filmes pornôs, né, Miotti? Como é que é? É uma série de filme pornôs, né? É uma série de filmes pornôs. São a filmagem de um motel, o pessoal transando, e eles vendiam pra site pornô na Rússia. A notícia é a seguinte. Hoje pela manhã, em entrevista coletiva na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro, o delegado Ivan Leonel Pedrini, responsável pelo Departamento de Investigação de Crimes Eletrônicos, revelou os dados preliminares da operação Espiadinha. É por isso que a Polícia Federal não pega ninguém. Eles passam um tempão apelidando as operações deles, velho. Olha o nome da operação, Espiadinha. Que investiga a violação da intimidade de clientes de motéis na região sudeste do Brasil. Mas ó, você que tá ouvindo isso, não fica sossegado não, porque eles falaram que a quadrilha tem motel no Brasil inteiro. Olha que beleza, cara. Ó, os vídeos estavam sendo disponibilizados por meio de downloads pagos e eram também comercializados em DVDs vendidos em sex shops do leste europeu, tipo albergue, aquelas coisas assim, né? Com título, ó o título, o nome eu gostei do título. Brasília, Sant, Toat, Obrazinic, que significa em romeno. Em romeno isso significa: as brasileiras são muito vadias. Caralho. Achei engraçado que lá na Romênia eles conseguiram definir melhor aqui, né? A coleção já está na 23ª edição e tinha custo aproximado de R$5,30. Pô, R$5 pra fazer caridade. Cara, é por isso que eu sempre quando ia no motel, eu fazia pose tipo o psicopata americano, né? Que, né? Ah, meu Deus do céu. Vai que, eu, né? Preciso ouvir isso mesmo? Sério? Não, mas cara, mas teve uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Imagina os nossos amigos sendo filmados. Imagina o Lucas Amora sendo flagrado no... Câmera indiscreta do motel. Na câmera indiscreta, imagina. Será que o Lucas narra a relação sexual dele? Será que ele vai... Ai... Pera aí, olha, o Lucas olha. Tá levando ou tá botando aí, velho? Esse ai aí foi meio esquisito, velho. Aí é com ele, é com ele. Eu monto a cena, eu não dou os detalhes. Ah, tá. Imagina ele lá, ai. Peruana. Peru, como é que é o nome? Eu nunca vou falar o nome da mulher dele, né, velho? Não fala não, porra. Só a gente sabe. É peruana, peruana. É peruana, ai, peruana. Paraguaia. Paraguaia. Estou entrando em êxtase. Porque o Lucas é todo gentleman, né? Estou entrando em êxtase. Meu pênis lateja com imenso ardor. Seus seios estão entumecidos. Aquela porra, né? Meu pênis um vergalhão roxo. Está pulsando como seu coração e seu peito. Imagina, velho, que beleza. E o monge? Como é que ia ser o monge? É, filho, deixa eu chupar essa v... Cara, agora um que ia ser show de ver, imagina o Hugo Soares lá dentro. Você tá doido, cara? Deu uma gozada muito foda agora. Cara, ia ser a comédia do século, velho. Cara, o Hugo trepando deve ser bizarro, velho. Desculpa, Hugo. Você também deve achar que eu trepando deve ser bizarro. Mas você trepando deve ser bizarro, velho. Você tá ouvindo agora? Desculpa. Você tá doido, cê cara? Tá maluco? Tá maluco? Não dá nem pra comer só a bunda. Nós vamos perder todos os amigos, né? Cara, mas não perca a piada, velho. Não tenho como perder a piada, velho. E o Léo? O Radiofobia. Ih! Ah, ele ia ficar fazendo igual o Silvio Santos naquele negócio do... Mas vai, Udo, vai! Mas vai, vou botar na sua chota agora. Vai, oi! Patrícia, a brincadeira é muito fácil. Eu vou comer você em ritmo de festa. Você quer dar pra mim ou quer voltar pro seu lugar? Quero dar. É, então diga, eu vou te dar. Vou te dar. É mais alto, eu vou te dar. Vou te dar. Calma, calma, sua piranha, calma. É, tire a roupa. A calcinha também? Mas é claro, eu não tenho pau de ferro, é claro. Isso, agora deite na cama e abra as pernas. Abra mais as pernas. Isso, calma, agora vai. Agora, ui, agora atenção. Agora, aê, oi, parou, chega. Chega, senão vai rasgar. Aqui está o meu pau de ouro, que vale mais do que dinheiro. Um pique de capitalização da liderança, capitalização. Eu vou pegar esse pau e enfiar na sua xereca valendo o automóvel. Tá. Agora, se escorregar e entrar no cu, você ganha a casa. Até porque no cu não é mais, né? Presumo eu, não sei. É, opa, que isso, Patrícia? Tira esse dedo daí. Fio terra não, vai enfiar o dedo no cu do seu pai. Vai pra lá, vai pra lá. Vou... Você vai me dar essa michord ou não vai? Olha o Léo, que isso. Léo, deixa eu falar assim de você, não. Vivaco. O Vivaco, cara, imagina, o Vivaco ia botar... ficar com o Tutu, velho. Ia pegar o Tutu e botar a mão... o Tutu no pinto, velho. Deixa eu comer de uma bunda, vai! Então, mas por que você não quer me dar um cu? Ai, que bunda! Lá em Galvão Bueno, vocês viram o chilique que ele deu essa semana aí, esse mês que passou aí na televisão? Vocês viram o chilique? Vi. Duas tia velha, né, duas cara? Duas tia velha. Ele e Renato Maurício Prado no Esporte TV, alguma coisa que, cara, ó, vou te contar, desculpa quem gosta, mas... Quem gosta do Galvão? Não, do Galvão. Eu tô dizendo assim, esses... Miotti gosta de ver programa de discussão de esporte na televisão, cara. Olha... Mas vai perder tempo falando merda é nessas porcaria desses programas, velho. Cara, e é o que mais tem, velho. Porque não tem esporte, assim, 24 horas por dia. E aí tem que botar esses babaca, velho, imbecil, pra ficar comentando essas merdas, falando bosta na televisão. E aí, às vezes, a gente é presenteado com uma cena como essa, né? Galvão Bueno ficou todo doidinho porque o Renato Maurício Prado fez uma piada, ele não entendeu a piada, achou que era sério, e o resultado você vai escutar agora. Mas eu tentava aqui elencar tudo que o aqui do Marcos Vinícius, olha só. Bom, atleta medalhista olímpico, prata, voleibol, Los Angeles, tá fácil. Agora fala o que você falou da medalha de prata deles de Los Angeles antes do programa. É, agora fala. Que vocês só ganharam a medalha por ter boicote. Não. Isso é uma coisa que você não pode dizer. Isso é uma coisa. Tem milhões de pessoas assistindo lá de lá. Você me perdoa porque eu não disse isso. Eu jamais disse isso. Seu tom você foi extremamente deselegante. Não fui deselegante. Porque eu não falei isso em momento algum. Eu jamais diria isso. Não fui deselegante, por favor. Quem está sendo deselegante? Não. Eu fiz uma brincadeira. A brincadeira tem que ter responsabilidade com a brincadeira que se faz. Tá bom. Porque nós estamos falando para milhões de pessoas e eu, em momento algum, disse. Nós três conversávamos ontem dizendo que, nos jogos de 84, que tinham adversários que teriam sido muito fortes, vamos falar isso com o Marco Vinícius. Não, eu, em momento algum, disse que eles não ganhariam a medalha. O tom do programa inteiro é de brincadeira. Claro. E aí eu faço uma brincadeira e você resolve ter uma indignação dessa. Pelo amor de Deus, eu fiz uma brincadeira. Faz uma brincadeira, mas não diga que eu disse que não ia ganhar. Mas não justifica essa tua indignação toda. Você poderia ter dito, era uma brincadeira, acabou. Claro que não. Morreu o assunto. Acabou. Olha aí, cara. Duas tia velha. Sabe tia velha? Não é nem tia, é tia. Isso. Sabe duas tia velha quando se junta na época das festas natalinas? Isso. Aí se junta pra falar mal do pai, as duas, uma irmã da outra? Isso, exato. É isso aqui, cara, é isso aqui. Mas isso aí que você tá falando é muito pertinente, bicho, sobre programa de negócio de esporte. Eu acho massa que os caras que geralmente falam sobre esporte é tudo uns obesos pelo encudo. Isso. Nunca levantou 10 quilos. Aí o cara vem e fala assim, Ronaldinho tá muito gordo. Tu já se enxergou, bicho, no espelho? É verdade. Então fala assim, mas comentarista si mesmo. Fulano correu pouco. E velho, tu que não consegue pegar correr na geladeira pra pegar um brigadeiro, velho. Tu não consegue, porra. Se eu falar corre, olha barata, tu vai morrer nessa cadeira, filha da puta. Mas a briga deles dois é uma coisa muito... E o Ricardo, ele é meio chato, né? Renato. O Renato é meio chato. O Renato é um porre, cara. O Renato é um porre, e o Galvão... Ele não tá aparecendo, não, viu? Não? Não tá, nunca mais vi, não. Ih, será que a Globo... O Galvão que manda na área de esporte sei dele, lá, né? Viu? Mas ele não aparece, não. Eu sei que... jogo de futebol, pode ser que ele apareça. Ah, é. Pois é. Cara, eu achei engraçado que o Galvão foi uma sucessão de esporro do Galvão. Foi. E o Renato, ele começa dando aquela risada como quem diz, para com isso, que não sei o quê. Isso, tamo brincando. Tão brincando. Cara, você foi moleque, você foi não sei o quê. Cara, o Renato vai ficando amarelo, o sorrisinho vai desaparecendo. Cara, mas ele vai fazer o quê, velho? Com a grande estrela do esporte da Rede Globo ali enchendo o saco dele. Cala a boca, Galvão, né? Porra, velho. Não, sério, Galvão Bueno, velho. Já devia ter ido pro sanatório deve uns 3 anos atrás, velho. Caralho. Viado tá doido, velho. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Galvão Bueno. Sinceramente. Como é que ele brilha tanto, cara? Ah, cara. Vocês já perceberam que ele tá lustrado? É, ele... Uns anos pra cá ele tá ficando lustrado. É, bronzeamento artificial aquela porra. Aí fica brilhando daquele jeito? Igual o óleo de peroba? Isso. Ele, inclusive ele passa óleo de peroba antes de deitar. Todo dia, pra ver se brilha aquela cara de pau dele. E aí, Miotti? Você gosta dos do Galvão? Dos programas de esporte? Gosto de o que não tem o Galvão. Miotti, me explica essa porra, velho. Me explica essa porra, agora tu vai falar. O quê? A graça. Eu quero saber a graça. Isso. Qual é a graça? Eu gosto de ver pra assim, por exemplo, domingo. Chega domingo. Acabei de ver um jogo só. Passou só um jogo. O jogo do Botafogo, aquela merda. Não, qualquer jogo que estiver passando na hora. Eu quero ver o programa esportivo pra ver todos os outros gols. Não, peraí, vamos contextualizar. Você tá em casa, uhum. De pijama, de cueca. Isso. Né? aquele, sensual, o peludo ovo, como poucos. O ovo já tá meio assado, né? Você já deu umas 3 camadas de hipoglós nele pra ver se dava aquela aliviada. Não conseguiu ainda. O ovo tá pela tangente. O ovo, né? Tá. Isso, tá estrelado o ovo, tá estrelado. Caralho, estrelado. Isso, você já editou metade e meia do Jurassic Cast de segunda. Já não aguenta mais o Calaveira falando. Aí você fala assim: bom, eu vou dar uma relaxada aqui, vou ouvir o que o pessoal aqui da Sport TV tem pra falar. Aí tu liga a televisão e aí tu vai chorar as mágoas do Botafogo que perdeu, que tomou uma lavada. E aí tu, ah não, já tô aqui, vou ouvir as outras conversas. Miote, me poupa, Miote, pelo amor de Deus, vai assistir um filme. Meu irmão, vai bater uma punheta, vai pro motel, vai lá pro motel trabalhar, filmado, cara, né? Vai lá. Porra. Ser filmado. Meu irmão, ele tinha uma mania muito escrota, ele tem até hoje, ele é assim. Dava meio-dia, ele assistia, era na sequência, o Globo Esporte, né, o Globo Esporte, depois vinha o da Bandeirantes, depois vinha o da Record, se não me engano. Cara, e os três falavam exatamente sobre as mesmas coisas, os mesmos assuntos e os mesmos gols. Agora, o que é pior, na minha opinião, é uma pessoa assistir o jogo de futebol e vai ver o programa sobre esporte daquele jogo pra rever os lances do jogo que ele já viu. Uhum. O cara chutou a bola ao gol. Quantas vezes você pode dizer isso de uma maneira diferente? Faça as contas aí. Faz sentido nenhum, velho. Não, e o pior não é isso, cara. O pior é que esses programas pega aqueles... Quando não é comentarista gordo, é comentarista fracassado de futebol. Então o cara pega assim, o Neto. Caralho, que virou celebridade depois de virar comentarista. Porque fala pra palavrão, xinga todo mundo. Aí o da Bandeirantes, se não me engano, enfim. Se eu estiver errando, mas, cara, tem o Denilson. Aí você tem o Edmundo, que é um animal. Que chega e fala assim, foi gol. Aí o cara, Edmundo, saiu a bola. Ele olha pro cara e fala, foi gol. Isso. Aí o cara, Edmundo, a bola saiu. Aí no que o cara, Edmundo, a bola saiu, o Edmundo já tá no pescoço. Já deu uns catiripapo nele, mano. Tipo a história americana, bota a boca no meio fio. Isso. aí ainda contrata o Ronaldo. Não é o Ronaldo fofômeno, não, velho. É o Ronaldo, goleiro do Corinthians de 1970, sei lá. Que quando? O cara perdeu aquele todos encarou... os cabelos, rapaz, do corpo. Aquele que encarou toda a torcida do Corinthians uma vez. Isso. Ficou em coma. E ganhou na porrada, o que é pior. Mas esse cara, não sei se vocês lembram, quando ele tava perto de largar a carreira de... Quando só tomava frango lá no Corinthians, o bicho gravou um disco de rock and roll. Vocês lembram dessa porra? Pô, lembro. Lembro. Cara, toca a música dele aí, pelo amor de Deus. Ronaldo e os Impossíveis. Acho que era isso. Não, Ronaldo e os Impedidos. Toca aí. Eu não me lembro nem do lugar. Ela me diz que eu paguei o jantar. Ela me diz que eu prometi o mundo. Eu não me lembro de nenhum segundo. Cara, era muito ruim, velho. Caraca, era velho. Era muito ruim. Sucesso, velho. Era... Tá aqui o clipe do YouTube. Tem, velho. Tô falando aqui. É muito ruim isso, velho. É muito ruim. Não quero ver esse clipe. Eu sei até o refrão, se vocês quiserem eu canto. Como é que é o refrão? Qual o nome dela? Eu não sei. O nome dela. Eu não sei. O nome dela. Ele achava que ele era o Elvis. Caraca, velho, eu lembro disso. Lembra disso? Passava na MTV. Lembro. Foi top 10 da MTV essa porra, cara. Foi top 10, como mais bizarro. Eu não me lembro nenhum lugar. Que isso, então, cara, o povo devia citar o respeito. Só eu te pedi colchão. Oh, rei, hey, oh, qual o nome dela? ser fã de Crepúsculo, segure suas lágrimas agora. Ah, meu Deus. Kristen Stewart, a atriz, aquela atriz renomada, uma das atrizes mais, cara, mais interpretativas que já pisou em Hollywood. Nível Miotti. Puta que pariu, né, meu? Tá orgulhoso, tá orgulhoso da pupila. Ela tá aqui, ó, saiu na internet que ela tá chorando litros, ela tá se comportando como uma adolescente. A notícia é essa: a atriz está agindo como uma adolescente, trancada em casa chorando, comendo sorvete o tempo todo e sem trocar de roupas. Aí tem um comentário aqui embaixo, o cara falando: além de puta, é porca. Eu gosto desses comentários da internet, cara. Eu sou muito fã desses comentários da internet. Além de puta, é porca. Muito bom. Parabéns. É uma liberdade que esse povo tem, que a gente que é da área não tem, né, cara? Eu acho que a sua cabeça pode explodir agora com o filme que eu vou falar que ela fez. Depende, se for de cima ou de baixo. Zarustra, Zatura? Não. Quarto do Pânico. Ela era novinha. Ah, você lembra então, né? É, ela era novinha. Mas na época dali você já vê que ela não atuava picas. Porque ela morrendo, ela acordada até a mesma cara, vesga, a boca semi-aberta, parecendo um alien. Pessoas ligadas à garota estão falando que ela não para de chorar, que ela não quer falar com ninguém. Diz que seu amor verdadeiro lá é o Robert Pattinson. Eu não acredito que ela falou isso, velho. Falou, cara. Meu amor verdadeiro é o Rob, que era sua alma gêmea. Mas estragou tudo e está com medo de ter perdido seu amor para sempre. Ela está com medo. Como se o cara, que é o corno do ano... Porque, velho, esse bicho está sendo zoado no Polo Norte. Os caras lá na estação de pesquisa devem estar rindo da cara do cara. Ela ainda tem esperança que ele volte para ela. Agora eu queria saber também que ela ficou com o diretor do filme que ela tava fazendo, né? Da Branca de Neve e o Caçador. Rupert Sanders. Olha aí, o Sanders. Coronel Sanders. Coronel Sanders. Eu queria saber, bicho, que pica que esse cara... Deve ser a pica lá da primeira notícia, né? Anfíbia. Nossa senhora. Agora, cara, eu vou te falar que essa notícia é uma boa notícia, cara. Por quê? Porque essa mulher, deixa ela chorar, deixa ela engordar, ninguém vai ter mais vontade de botar essa puta em nenhum filme, velho. A gente fica livre dessa vaca. Que isso? Essa porca. Pelo amor de Deus, cara. Cara, o nome do próximo Jurassic Park será Além de é Porca. Quando a gente for falar de Crepúsculo. Quando a gente for falar de Crepúsculo. O Miotti não quer fazer. Além de é Porca. Gente, olha só. Olha aí, cara. Inclusive, vamos aproveitar esse espaço, né? Pra fazer enquetes, ó que legal, ó que momento divertido. Vambora. Se você quer que a gente destrua Crepúsculo na época do lançamento da última parte do Amanhecer Esmeralda aí que vai ter, né, Amanhecer, Anoitecer, Entardecer, eu não sei o nome dessas porra, é tudo igual, né? É Amanhecer, Entardecer... Amanhecer Parte 2, vai estrear, se não me engano, em novembro, setembro, outubro, sei lá que mês que é, acho que é novembro. Provavelmente nós teremos uma cabine, vamos ser convidados para a cabine, bem provável, né? Eu quero saber o seguinte... Mentalizei neste dia, isso. Meu carro não ligará. Não. Neste dia mentalizei, não, neste dia aí. Miotti tomará na tarraqueta. Pera aí. Com força. Olha só, o ouvinte do Jurassic Cast é que vai decidir se a gente faz um elo perdido especial... Destruindo Crepúsculo. Chutar cachorro morto mesmo? Esculachando todos os filmes. Caralho, da saga Crepúsculo. Porra. Você vai descobrir por que você odeia Crepúsculo. Porque tem gente que odeia Crepúsculo e não sabe por quê. Isso. Se você... Por que você odeia Crepúsculo? Porque eu tenho raiva da Kristen Stewart de ser vesga. Cara, é uma ótima razão, cara. Inclusive, eu quero deixar um adendo aqui, que na punheta dupla que o Miotti falou aí, como ela é vesguinha, o olho da direita tava olhando pra pica esquerda e o olho da esquerda tava olhando pra pica direita. Cara, na minha opinião, é o circo de Soleil aquilo ali, velho. Cara, então, internético... Você é quem vai decidir a pauta Duelo Perdido de novembro. Olha só, você vai colocar aí nos comentários do Jurassic Combo, tá? Olha aí. Eu quero que vocês destruam a saga Crepúsculo no Duelo Perdido de novembro. Como só o Jurassic Cast sabe fazer. Exatamente. Bota aí, se a gente tiver mais de... 100. Mais de 100, tem que ser mais de 100. Mais de 100. Mais de 100. Mais de 100. Sem comentários, a gente faz essa porra. A gente faz essa porra, faz... Da saga. Isso. Da saga Crepúsculo. Esculachando, vamos assistir essa, véio, merda. Vamos ter que assistir essa porra. Então, a gente quer 100 comentários dizendo isso. Eu quero que o Jurassic Cast destrua a saga Crepúsculo. A saga Crepúsculo. Bota aí, velho. Quero ver agora. Desafio. Cara, eu vou me arrepender desse momento. Como eu nunca me arrependi na minha vida. Brunão, fiquei sabendo que você tem mais uma aí pra gente. Manda aí. Cara, essa aqui é fantástica. O que que o cara faz quando ele toma um toco na madrugada, velho? Jovem é preso após urinar em mulher que rejeitou suas investidas, velho. Acho justo. Cara, um jovem de 22 anos foi preso no estado do Colorado, Estados Unidos, depois que urinou em uma mulher que rejeitou suas investidas em um bar. Cara, que bizarro, velho. Não, filho, eu acho mais bizarro ainda as mulheres terem ficado paradas tempo suficiente pra ele botar o piruzinho de fora, fazer força e dar uma mijada. Não, mas olha só. Ela achou que ele ia botar o pau pra fora pra fazer o quê? Não, mas olha só como é que foi. A vítima, a mulher, disse que estava em pé no balcão do bar. E aí, sim, o cara chegou, se aproximou e colocou o braço e começou a falar. E aí a mulher rejeitou e disse que começou a sentir um quentinho assim na perna, sabe? Caralho. Aí ela achou que o cara estava derramando cerveja, mas quando ela olhou, cara, o cara estava com a p*** pra fora mijando nela, velho. O cara tava já tava segurando, então. Que presença, velho. Olha a cara do indivíduo, olha a cara do indivíduo, porra. Peraí. É, realmente, é um cara de chicano danado. Cara, eu vou te falar que presença, hein? Presença. Presença. Cara. Com cavaleiro. Não, a mulher nunca mais vai... Ela vai... Olha só. Esse cara, ele fez um favor para a humanidade. Verdade. Porque essa mulher vai pensar duas vezes antes de dar um fora em outro cara. É, não, exatamente. Ela vai virar e falar assim. Amigo, se eu disser não, tu vai mijar em mim? É nessa pegada, é nesse humor que eu vou. Que nós vamos agora pra leitura de e-mails. Isso. Como é que a gente vamos faz lá, pra mandar um e-mail pro Jurassicast, só pra lembrar aí a galera? Olha aí, manda e-mail para jurassicast@gmail.com. Isso, sem se esquecer das nossas mídias sociais maravilhosas e amigas de toda hora. facebook.com/jurassicast, você acessa a nossa página no Facebook. Dá um curtir, vai ficar por dentro das nossas atualizações da página, promoções, etc. E também temos nosso querido e amado Twitter, né, ô Miotti? Isso, Twitter, pra você também seguir a gente lá, é o twitter.com/JurassicCast. Ou @JurassicCast, né? Ou muito legal. Jurassicast. O primeiro e-mail é de João Martinho. Olá, Jurássicos, eu sou João Martinho, tenho 22 anos e sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Nunca mandei e-mail antes para o Jurassicast, mas dessa vez me senti obrigado a lhes dar os parabéns. Nunca ri tanto num podcast de notícias bizarras, sem contar que eu nunca vi o Calaveira tão solto e pornográfico. Tu não viu esse de hoje, né, cara? Ah, eu até me comportei. Eu nunca vi o Calaveira tão solto e pornográfico antes. Nem mesmo no Pauta Livre sobre pornô chanchada. Pra mim, parte mais engraçada do cast foi a comparação do compadre Washington com o Miotti. Em litros. Aquela foi tipo, boa mesmo. Foi, meu. Aí o compadre Washington é igual. Eu faço da grama, eu que tenho dano. O banho da cara preta é meu. Não faz porra nenhuma. Parabéns pelo cast. Continue com um excelente trabalho. E obrigado pelos momentos de diversão. Abraços. PS. Se fosse possível, eu gostaria de saber quem canta a música que toca no minuto 41 deste programa. Gostei muito dessa música. Isso. Você lembra, Bruno? Eu lembro. É a Carla Bruni, cara, com... Eu não vou saber falar o nome porque é em francês, mas é Qualquer Medida, um negócio assim. João, brigadão pelo seu e-mail, querido. É isso aí mesmo, cara. Ou a pegada do Jurassic Combo é fazer uma... fazer um programa mais descontraído possível, sem aquelas amarras do... de precisar falar de roteiro, ou a coisa não é roteirizada. A gente simplesmente pega as notícias, bota tudo num balaio e vai lendo à medida que a inspiração vai surgindo. Isso. Então a proposta é essa aí mesmo. Valeu, que bom que você gostou. Escreva mais vezes. Próximo e-mail. Salve Jurassicasters. Meu nome é Denis, tenho 31 anos e sou publicitário de Divinópolis, Minas Gerais. Descobri o Elo Perdido meio por acaso, mas como sou apaixonado por dublagem, eu simplesmente enlouqueci com o podcast de vocês. Rapidão, Miotti, deixa eu só fazer um adendo aqui. Gente, se vocês puderem, sempre quando forem mandar alguma coisa, digam como descobriram o Jurassicast, assim, ah, foi meio por acaso, tá, mas foi como? Tipo, você tava fazendo uma pesquisa no Google e por não sei o que e achou. Isso é interessante pra gente saber como é que a gente tá montando o sistema de busca do site, ou então pra gente saber se o pessoal tá divulgando entre si, né? É legal pra gente ter esse retorno. Isso foi pelo Google, foi pelo Twitter, Facebook, enfim. Foi isso. No iTunes, fala aí que esse feedback é muito importante pra gente. Vai lá, não, vai lá. Continuando. Gostaria de expressar sinceros parabéns pelo trabalho primoroso e dizer que me identifico muitíssimo com as ideias, pois ouvindo os episódios, me vieram à mente algumas perguntas que acabaram sendo feitas por vocês durante as entrevistas com Mário Jorge, Marisa Leal e o Mon Jardim. Sensacional. Estou ansioso por novas entrevistas e bate-papos sobre boas dublagens. Normalmente eu curto mais dublagens cariocas. Acho que as paulistas pecam muito pela literalidade. Mas tem uma que merece um episódio. De Volta para o Futuro. Na minha opinião, ela está entre aquelas que aprendemos a amar e se tornou tão insubstituível que nem mesmo feras como Manolo Rey e Mauro Ramos superam as vozes originais. Nesse sentido, embora o Guilherme Briggs seja meu dublador predileto, simplesmente não consigo abrir mão do Júlio César, dublando Indiana Jones pela versão redublada. Entendem? A propósito, gostaria de saber onde encontro o cast que você discute as dublagens clássicas. Bom, valeu demais, gente. Forte abraço, Denis Oliveira. Olha aí, hein? Eu não entendi essa questão dele, o cast que a gente discute. Pois é. Dublagens clássicas. Cara, a gente já falou de dublagem em um monte de lugar. Quase todo programa a gente fala sobre dublagem. Isso, quase todo programa a gente fala sobre dublagem. Agora, dublagem, a gente falou no Pirata Cast, teve Pirata Cast, foi legal. A gente conversou sobre dublagem. Legendagem lá, o que mais? No Paranerd a gente já falou. No Paranerd a gente já falou sobre dublagem também. No próprio Radiofobia a gente confessou, falou um pouco sobre nossa paixão por dublagem, né? Cara, gruda em nós, assina o feed que volta e meia tem programa aí com dubladores, né? Junta em nós. Gruda em nós que você vai se dar bem. É isso aí. Você vai ser feliz. Próximo e-mail do Emanuel Braga, que já fez um desenho pro Calaveira que virou camisa. 27 anos, desenhista, finalmente trabalhando. Ó, que legal, parabéns, Emanuel. Olá, seres jurássicos. Há muito tempo não lhes escrevo, pois falta-me tempo livre. Mas ao ouvir o último Elo Perdido 11 sobre a HQ Batman Cavaleiro das Trevas, queria muito elogiá-los por esse programa. Hoje em dia temos diversos podcasts na internet, cada um com seu jeito natural de gravar, editar e conduzir. O próprio Jurassicast tem seu próprio jeitinho de apresentar seus episódios, com teatrinhos insanos recheados de comédia teor sexual, homossexual e má interpretações. Porém, nesse Elo Perdido, vocês capricharam. Nele ouço uma pessoa na qual eu considero como meu dublador favorito, Márcio Seixas. Ele, pra mim, é uma das vozes mais marcantes da dublagem brasileira. Pena que ele esteja meio afastado. Eu, inclusive, fiquei sabendo que ele tá voltando por aí, né? A gente teve informações Olha aí, hein? Que ele tá voltando a fazer algumas dublagens. Por causa do seu trabalho na animação do desenho do Batman, que eu hoje em dia não consigo deixar de ouvir aquela voz grave do morcegão em qualquer quadrinho que leio. Até imaginei como seria foda se Batman da série Arkham fosse inteiramente dublado e ouvíssemos a grande frase: "O Croc é somente um animal", na voz do grande Márcio, né? Mesmo sendo foda como Batman, ele é excelente como Bruce Wayne. Assim como o dublador do filme do Superman, acho que ele deve estar falando do André Filho, né? Ele consegue fazer as duas pessoas completamente distintas. Bruce, um playboy com a voz sempre alegre e jovial, e o Batman com um tom grave e depressivo. Inclusive, um episódio do desenho, ele faz os dois personagens ao mesmo tempo numa cena. É impressionante a mudança de tom. Assim como pra vocês o Monge é o Gene Wilder, o Márcio Seixas pra mim é o Batman. Cara, pra gente também, tá? Por isso que a gente botou ele lá. E ouvi-lo interpretando as cenas desta, que é uma das melhores HQs já feitas no planeta Terra, foi mesmo um orgasmo nerd. Só faltou uma única cena que fecharia com chave de ouro esse episódio: a encenação da luta final entre Batman e Superman com o nosso querido Guilherme Briggs. Mas isso eu esperarei na incrível animação que sairá no ano final desse ano. Rezo muito para que o nosso amigo Márcio Seixas já esteja indicado para interpretar o Homem-Morcego. Caso duvidem dele, ele só vai dizer naquela sua voz soturna: "Ouçam um Jurassicast e gravei e tire suas opiniões." Abraço pra toda a galera que participou colaborando com esse incrível podcast, em especial o Torinho, o único baiano de Gotham City, pois esse Elo Perdido ficou pros anais do mundo podcastal como uma bela obra de arte da dramaturgia nerd. Agradecido, Emanuel Braga. Braga, Emanuel, cara, muito obrigado. A gente fica tocado por essas palavras. É, era a nossa intenção realmente fazer o melhor teatrinho, o melhor audiodrama que a gente pudesse fazer com esse programa. Quando eu tava editando, cara, eu ficava arrepiado a cada momento em que eu ouvia o Márcio Seixas falar com a voz do Batman, cara. E eu ficava, assim, eu me emocionei diversas vezes, cheguei a chorar enquanto editava o programa. Porque pra mim é o Batman, cara. Eu tava com o Batman ali dentro de um programa que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, com tantas noites mal dormidas, com tantas horas gastas. E, cara, obrigado por vocês terem gostado. Assim, a ideia era essa mesmo. É isso aí. E o último e-mail é de Jean Marcos Meneguzzi Scagliante. Porra, bicho! Olá, meus grandes amigos das tardes de trabalho que me divertem. Parabéns pelo trabalho e continue com essa excelência na qualidade que só melhora a cada dia de dedicação com os fãs e temas dos programas. Já pensaram em fazer um podcast sobre o filme Donnie Darko? Cara, já! Já vi umas 5 vezes e cada vez que vejo entendo algo diferente. Filme muito foda, seria um tema legal para algum programa de vocês. Ia ficar super feliz em escutar. Tem horas de discussões sobre esse filme com meus amigos. Outra sugestão também seria o filme do Champagne, com trilha sonora do Ed Vader, Into the Wild, Into the Wild. Natureza Selvagem. Isso. Falar também sobre a história de Christopher McCandless. Obrigado por dividir meu trabalho, obrigado. Obrigado você, Jean, do nome de mafioso. Já, eu vou falar pra você que a gente já pensou sim em fazer um filme sobre Donnie Darko. Falar a verdade, era o primeiro programa do Jurassic Cast. Só que nós estamos até hoje tentando entender Donnie Darko pra fazer um programa sobre ele. A gente tá em 10 minutos de entendimento do filme, falta mais 2 horas. Um dia a gente chega lá. Pra encerrar, interneticos, esse Jurassic Combo, justiça concede divórcio à esposa por causa do mau cheiro do marido. Eu vou, antes de você dar prosseguimento, aonde aconteceu? Eu te dou uma chance. China? Aonde mais? Aonde que esse tipo de coisa? Aonde que nasce bebê três cabeças? China! Isso. Apesar que esse aqui não foi na China, foi na Taiwan. Foi em Taiwan. Taiwan, cara, mas porra, é do lado, né? Olha só, a decisão foi tomada por tribunal da cidade de Xinchu, de Taiwan. Filhos confirmaram que pai não costuma tomar banho com frequência. Nossa, melhor presta atenção se não disse. Uma taiwanesa pediu divórcio por causa do mau cheiro do seu marido e o tribunal da cidade de Xinchu o concedeu em uma sentença anunciada nesta quarta-feira. Na decisão judicial, o tribunal assinala que os filhos do casal confirmaram que seu pai não só tinha os pés muito fedorentos, como também não costumava tomar banho com frequência e não contribuía em nada para a manutenção da família. O marido, de 47 anos, Zhang, só se banhava 2 vezes por semana, mesmo nos meses de verão. Nossa senhora. 2 vezes por semana. E quando seus familiares se queixavam do mau cheiro, lhes dizia que utilizasse perfume, relataram seus filhos ao tribunal. As autoridades consideravam que viver com uma pessoa com mau cheiro e mau hábito. Tá vendo, Mel? Tá vendo, Mel? O que a gente sente? Imagina aquela camada branca que fica no... Que pariu, rapaz. Vai se fuder. A coroa. Puta merda. Aquela coroa branca, né, Miotti? Puta que pariu. As autoridades consideraram que viver com uma pessoa com mau cheiro e com maus hábitos de limpeza representa uma situação intolerável que justifica o divórcio. Cara, eu se fosse juiz em Taiwan, além disso, ia fazer o seguinte, ia obrigar esse cara a tomar banho todos os dias com uma esponja de aço, velho. Caraca, de hora em hora, né, velho? Não, por todo dia só. Pelo menos pra ver se tira esse cascão, velho, que esse bicho devia ter, velho. Ah, vamos combinar que as coisas em Taiwan já não são pra lá de higiênicas, né? A gente já tem esse problema. Não, junta com a comida, velho. Imagina um peido desse cara, bicho. Puta agora o Zé merda. Cascão aqui, velho. Imagina o Zé Cascão aqui, velho. Você já pegou a mulher fedorenta, meu? Pior que já. Não. Já, meu, qual que foi? Peguei. Como é que foi, Miotti? Como é que foi? Caralho, por isso que eu gosto do Miotti no Jurassic Cast. Era Maria CC, é? Como é que tinha era? Tinha CCzão. É mesmo? Como conta é que aí, que Miotti, que conta aí. Miotti, quero detalhes, por favor. Mas detalhe o quê? Do fedor? É, o tio, era o quê? Era cheiro de quê, velho? Cheiria o culhão do Schwarzenegger. Sabe aquele azedo? Aquele CC azedo, tá foda. Que arde o olho, né? E a menina era bonitinha, pô. Mas isso o quê? Na hora que ia comer? Não, pegando mesmo normal, se beijando e tudo, só uns peguinha mesmo. Mas mau hálito ou CC? Não, CC, aquele CC azedo. E ela trabalhava o quê, velho? De estivadora? Que porra é essa, Miotti? Sei lá, porra. Não passava perfume, trabalhava, sei lá. Ela trabalhava em qual porto? Isso. Ela era o quê? Ela trabalhava em qual obra, velho, daqui de Brasília? Miotti, onde você... Miotti, onde você faz uma pergunta pra você? Você pega essas mulheres, Miotti? Ela lá na c****, porra. Miotti, onde você conhece essas malditas? Essas beldades, velho. Uma era é que você a mulher... Ela era amiga da minha irmã, porra. Uma era mais feia que o cão, velho. Que tu já contou aí que a mulher era mais feia que o diabo chupando manga. Eu fui, eu contei. Era feia. Isso. Gostinho que só a mamãe pode amar. Agora a outra aí é a catinguenta. Cara, a mulher ia tudo. Porra, eu beijava a mulher e ela gemia. Que isso? Caralho, e o fedor? Porra, mas quando era o fedor? Eu aí até, tu beijava ela. Ela tava tentando abrir o braço e fechar o braço dela, sabe? Pra não ver o cheiro. Eu quero te abraçar e você não. Que pariu. Vamos nos abraçar na mente. Foda. Mas peraí. Peraí, tu dava um beijo e a mulher gemia? Como assim? Gemia, rapaz. A mulher era daquelas que beijava e gemia. Que isso, meu. Você tá vendo? Miotti. Peraí. Miotti, vamos comigo. A boca fica perto dos cabelos da cabeça. O que você tava beijando não era a boca, Miotti. Por isso que tava fedendo, Miotti. Não era CC, Miotti. Era a caverna do dragão. O nome dela, depois você corta isso aí, tá? Como é que é o nome dela? Puta, não, peraí, não vai cortar Miotti. O nome, não. Caralho, velho. Não vai cortar o nome, não. Miotti, peraí, velho. Cortar o nome, não. Cara, peraí. Me desculpa quem... Não, peraí. Eu tenho que falar. Me desculpa quem tem esse nome. Mas puta que pariu, Miotti. Quando você conheceu ela e ela te falou, oi, meu nome é fulana, eu tinha certeza que ela ia ter CC, velho. Um nome desse, velho. Porra. E o que que dá a mistura do mameluco com o caboclo? Dá um maluco do caralho. Do mameluco com o caboclo? É. Dá o what's porra is that, né? Dá um caralho. Dá um perdido. Dá? Caralho, cara. Olha o processo, cara. Se você sabe o que que dá da mistura de um caboclo com um caboclo... De um caboclo com um mameluco, bota aí nos comentários que a gente quer saber. Cara, deve dar um mamecloco, né? Cara, ou deve dar. Um cablocudo. Caboclo. Cara, deve dar uma coisa meio estranha. Deve dar uma coisa dá meio um, estranha. Dá um processo, né, gente? É melhor a gente pular de tempo. A próxima notícia é que eu fiquei desconcertado com essa pica gigante aí. É, né? Eu sei. Começa assim, viu? Cara... Cuidado, você vai curtindo. Aí você vai pra quinta notícia, daqui a pouco você volta. Rapaz, é aquele anfíbio, hein? Cara, você pode falar o que você quiser, quem vai editar essa merda sou eu. Então corta tudo que essa palhaçada tá fazendo. E mulher em programa de comentário de esporte? Ah, só serve pra ficar... É pra pra dar nego se masturbar freneticamente pra mulher, é né? É pra dar aquele perfume, aroma natural de buce... no ambiente, entendeu? Caralho, o Bruno tá delicado como uma... Como um troglodita. Uma erupção vulcânica, né, velho? Tá aqui o pariu. Aquele pequeno aroma... que você acha que ia ser, Bruno, na vida passada? Quem que eu ia ser? Cara, eu queria ter sido, mas ele ainda tá vivo, cara. Mas eu acho que eu ia ser o Bud Spencer. Olha, informar em shape tá igualzinho. É, pois é, mas assim, só pode, velho. Era o único que onde eu ia caber, cara. Dava cada bolacha, velho, que era uma beleza. Batia de mão aberta. Nossa, véio. Cara, era muito maneiro o Bud Spencer. Ele morreu saudade. Já, não, morreu, né? Morreu, morreu, não, né? Ele morreu, morreu. Morreu? Ah, então era eu. Aí, pronto. E tu, Miotti? Eu seria o melhor ator que é considerado, né? Larissa Olivier. Olha aí, Miotti. Não, peraí. Peraí. Volta no nome. Como é? Quem que é a tua primeira encarnação, Miotti? Laurence Olivier. Laurence Olivier. Laurence Olivier. Laurence Olivier. Laurence ia pegar do com certeza.